1997, surge em Cruzeiro do Sul a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, desenvolvendo um belo trabalho em busca de melhorar a qualidade de vida de pessoas com necessidades especiais, com atividades sociais, pedagógicas, profissionalizantes, culturais, educacionais, recreativas e atendimento clínico. Graças a Petrobras, Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Super Econômico, Banco da Amazônia, Rotary Clube, Governo do Estado do Acre e TV Juruá.